Olá, ouvinte! Está no ar mais um Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou Pedro Henrique e junto com Thaís Degani, acompanho você nessa edição. Oi, Pedro! Seja muito bem-vindo, ouvinte! Fique sempre por dentro do nosso rádio jornal. Você pode acompanhar as edições passadas, bem como reportagens e entrevistas especiais, no site da nossa web rádio. O endereço é www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. Confira agora o que é destaque nesta edição. Na Escuta, informação que toca. Hoje você conhece como funcionam as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Grafite. Saiba mais sobre a arte que chega às ruas em forma de resistência. E ainda no cenário artístico, a banda uberlandense Venosa fala sobre o seu trabalho autoral. Na série de reportagens especiais sobre medicina alternativa, você conhece o Reiki, a cura por meio da energia. E ainda nessa edição, você ouve uma resenha crítica da série Mr. Robot. Tudo isso você confere agora no Na Escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Desde 2003, existe uma política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Estima-se que a cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Nossa repórter Bárbara Fernandes preparou uma matéria sobre o assunto, explicando por que a violência contra essa população ainda é tão presente em nosso país. Em 2001, segundo dados da Fundação Perseu Abramo, a cada 15 segundos, uma mulher foi vítima de violência física no Brasil. Neste ano, esse número aumentou e, de acordo com o mapa da violência, o Brasil é o 5º no ranking de países que mais se matam mulheres no mundo. Em 2003, foi criada a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que tem como objetivo diminuir os índices de violência contra a mulher e, segundo o próprio documento, incluir ações integradas, como a criação de normas e padrões de atendimento, o aperfeiçoamento da legislação, o incentivo à constituição de redes de serviço, o apoio a projetos educativos e culturais de prevenção à violência e ampliação do acesso das mulheres à justiça e aos serviços de segurança pública. Amanda Gondim, advogada em Direito de Mulheres, comenta os efeitos da política. Olha, as políticas públicas, elas são efetivas, de fato. A lei traz instrumentos para essas políticas públicas atuarem de maneira efetiva, né? Só que há um déficit, claramente, né? Um déficit do judiciário, dos instrumentos em acompanhar isso e aplicar de modo 100% eficaz. Em agosto desse ano, a Lei Maria da Penha completou 12 anos. Ela é considerada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. A lei, segundo sua ementa, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Neiva Flávia de Oliveira, advogada e professora na Faculdade de Direito da UFO, acredita que num primeiro momento o impacto da lei foi mais eficiente, mas que hoje a questão da cultura ainda pesa mais. A denúncia, né, o fator da denúncia e algumas prisões, elas tiveram, num primeiro instante, um efeito de reduzir um pouco, sim, o homicídio de mulheres, o feminicídio. Mas, infelizmente, qual é o grande problema que a gente tem? Você consegue uma medida protetiva para uma mulher, só que nem é, veja, não é nem culpa da polícia em si. A polícia não consegue colocar uma policial de plantão na casa dessa mulher. E, às vezes, o homem, ele não se intimida, porque a questão de gênero, né, a questão da cultura, do machismo, ele é mais forte do que o papel, né? Então, nem sempre a medida protetiva consegue o intuito de evitar que essa mulher seja assassinada. Além da Maria da Penha, outras leis existem para tentar resguardar a mulher, como a Lei nº 12.015, que ampara a vítima em casos de estupro, a do feminicídio, que agrava a pena do homicídio à mulher, e a da importunação ofensiva ao pudor, que classifica a importunação sexual como crime e não mais como contravenção. Mesmo com as leis, a realidade é crítica e os números assustam. Dados divulgados pelo Monitor da Violência mostram que uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil. A advogada Neiva Flávia reforça que a questão cultural se sobressai às leis. Você tem leis interessantes, mas assim, mas por que todas essas leis, esse conjunto legislativo, não tem reduzido, já que o Brasil vem crescendo em número de assassinato de mulheres, de violência contra mulheres, de abuso, né, de estupro, assédio. Por quê? Porque existe uma cultura. Porque a legislação, o direito não é suficiente para mudar uma cultura. Mas só a legislação, sem que nós falemos sobre isso, não é eficiente para reduzir da maneira necessária a violência contra a mulher. Enquanto a sociedade vive no constante embate entre leis protetivas e a desigualdade de gênero instalada no país, milhares de mulheres morrem vítimas do machismo. Em Uberlândia, uma mulher vítima de violência doméstica, familiar ou de gênero pode procurar ajuda nos seguintes locais: Todas por Ela, assessoria jurídica voluntária no escritório de assessoria jurídica popular da UFO, no bloco 5V, do campo Santa Mônica, ou pelo telefone 3291-6358. ONG SOS Mulher e Família, Rua Feliciano de Moraes, número 62, bairro Aparecida, ou pelo telefone 3215-7862, com atendimentos psicossociais e jurídicos. E a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 728, ou pelo telefone 3231-3756. Todos os locais funcionam em horário comercial. Na escuta, Bárbara Fernandes. Agora, a gente fala de uma descoberta de pesquisadores brasileiros e franceses. Utilizar filtros de cor na lente de óculos pode fazer com que pessoas disléxicas leiam mais rapidamente. A dislexia é uma condição neurológica que afeta a linguagem. Pessoas disléxicas têm dificuldades para ler, escrever e soletrar. Por isso, ao utilizar as lentes coloridas, o estímulo que chega aos olhos muda, fazendo com que algumas regiões do sistema nervoso fiquem mais ativas, permitindo uma leitura mais rápida. Ainda serão necessários mais estudos para entender esse efeito e se ele é temporário, mas a descoberta pode melhorar a qualidade de vida das pessoas que convivem com a dislexia. Agora, chegou o momento do nosso quadro de crítica de mídia. O assunto da vez é a série norte-americana Mr. Robot, que recentemente chegou à sua terceira temporada e que fala sobre o universo hacker. Quem solta o verbo nessa edição é o nosso repórter Caio Roberto. Vem com a gente descobrir tudo sobre essa série inovadora. Solta o verbo. Solta o verbo. Mr. Robot é uma série de drama americana criada por Sam Esmail e lançada em 2015. Ela se passa em Nova York, onde fica a sede da fictícia E-Corp, o maior conglomerado de empresas de tecnologia do mundo. O protagonista da série, Elliot Alderson, é um engenheiro de cibersegurança em uma firma que protege a E-Corp, ou Evil Corp, como ele a chama. Logo no primeiro episódio, descobrimos que ele também é um hacker de alto nível e que há algo de errado com ele, já que ele conversa com a audiência como se fôssemos seu amigo imaginário. A trama do show começa quando Elliot é convidado por Mr. Robot a entrar em um grupo de hackers auto-intitulado F-Society e ajudar a executar um ataque cibernético com o objetivo de destruir a E-Corp. Ao longo da primeira temporada, percebe-se facilmente a complexidade do roteiro. Personagens entram e saem de cena, todos com papéis fundamentais a desenvolver, enquanto Elliot aprimora seu grande plano. A história se torna extremamente complexa, ao mesmo tempo em que, para o espectador atento, não deixa de fazer sentido. Além disso, os dilemas dos personagens e as ações deles em relação ao mundo complexo da série, quase idêntico ao nosso, são poderosos condutores para uma reflexão sobre nossas próprias vidas e a sociedade contemporânea. Rami Malek, que faz o protagonista, apresenta uma atuação impecável, deixando transparecer, de forma muito natural, toda a tensão e confusão sentidas por Elliot, acrescentando diversas camadas ao personagem. Não à toa, o papel rendeu a Malek, em 2016, o Emmy de melhor ator em série dramática. A atuação de Christian Slater, no papel de Mr. Robot, assim como de vários outros personagens, também não deixa a desejar. Mesmo que não tenha alcançado um público muito grande, Mr. Robot, que foi aclamada pela crítica, conquistou seu espaço entre a audiência. Ela é considerada por muitos uma das mais importantes séries da atualidade, devido às inovações que trouxe à linguagem de televisão. Primeiramente, ela inova ao trazer a linguagem da computação para a telinha, de forma que os leigos no assunto posso compreender tudo o que se passa, mas os conhecedores também possam ficar extremamente satisfeitos com o que vem. Além disso, o uso de cores mudas, enquadramentos incomuns e movimentos de câmera precisos trazem um ar diferente ao show, mas sem incomodar o espectador. Mr. Robot ainda conta com uma trilha sonora produzida exclusivamente para o show. As batidas eletrônicas computadorizadas, com altos e baixos e uma montagem perfeita, fazem com que a música ajude os espectadores a entrarem de cabeça no universo criado por Smail e na cabeça dos personagens, além de criar momentos eletrizantes. Mr. Robot caminha atualmente para sua quarta e última temporada. Ao longo dos últimos 3 anos, a série teve seus altos e baixos, mas, no geral, manteve um nível altíssimo de qualidade, tanto técnica como de narrativa. Sua análise do mundo contemporâneo, misturada com todas as suas qualidades, faz com que seja uma série excelente como entretenimento, mas também como objeto de estudo. Mais do que um show, é uma verdadeira obra de arte televisiva. Na escuta, Caio Roberto. Você já ouviu falar em Reiki? Esse é um método de cura por energia, reconhecido como terapia pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. A palavra Reiki significa caminho de energia e reflete a base do método, usar a pessoa como um instrumento que provoque o fluxo de energia. Na reportagem especial dessa edição, você entende melhor como essa terapia funciona. O Reiki faz parte de um conjunto de terapias bioenergéticas, que são técnicas de exercícios e de respiração para ativar o fluxo de energia do corpo, causando benefícios ao organismo e à mente. As mãos do mestre de Reiki são usadas como fonte dessa energia, para promover bem-estar, felicidade e serenidade. Devido aos benefícios, o Reiki pode ser utilizado como terapia complementar a problemas de saúde, como ansiedade, insônia e até dores crônicas. A terapeuta holística Juliana Politti explica como a energia movimentada pelo Reiki é capaz de proporcionar o bem-estar. Quando existe uma energia ruim no corpo, que você vai ter algum sintoma de coisas ruins, tipo dor, cansaço, depressão, insônia, enfim, qualquer distúrbio que você tenha, significa que a sua energia estará estagnada, porque saúde é energia em movimento e doença é energia parada. O Reiki, ele vem para que essa energia parada, estagnada, comece a fluir livremente por todos os canais energéticos. A técnica do Reiki é dividida em 4 níveis de formação. No primeiro nível, o reikiano inicia um processo de entendimento sobre ter o controle de suas próprias ações, permitindo que ultrapasse os contatos físicos para a aplicação da energia. Com os aprendizados adquiridos no nível 3, o praticante tem a possibilidade de enviar Reiki para várias pessoas ao mesmo tempo e também de harmonizar os ambientes ao seu redor. O último nível é chamado de mestrado. Nele, o praticante se torna um assistente para ter ainda mais vivência de todas as técnicas que aprendeu ao longo das etapas anteriores. O título de mestre é dado ao aluno somente quando seu próprio mestre entende que ele está preparado. O dentista e reikiano de segundo nível, Marcelo Bicudo, conta como fazer o curso de Reiki transformou o seu olhar sobre a vida. E o Reiki deixa a gente mais sensível em alguns aspectos, no modo de pensar, né? Porque faz a gente pensar um pouco sobre as técnicas orientais, a maneira com que eles se comportam, o pensamento da medicina chinesa. Então isso modifica um pouco, eu, ainda mais eu sou dentista, né, na área de saúde, então ele traz uma vertente um pouco diferente no olhar para o paciente, para as pessoas. Para entender as alterações biológicas do Reiki, o psicobiólogo Ricardo Monese testou o tratamento em camundongos com câncer. Os resultados mostraram que, nos animais que receberam o Reiki, os glóbulos brancos e células imunológicas tinham dobrado sua capacidade de reconhecer e destruir as células cancerígenas. A equipe de Monese começou agora a analisar os efeitos do Reiki em seres humanos. O estudo ainda não está completo, mas o psicobiólogo adianta que o primeiro grupo, de 16 pessoas, apresenta resultados positivos. Esse trabalho faz parte de sua tese de doutorado pela Universidade Federal do Estado de São Paulo, a Unifesp. A estudante de arquitetura Giovanna Viaro frequenta sessões de reiki e conta que elas já se tornaram fundamentais para o seu bem-estar físico e mental. Isso, e a maioria delas é quando eu estou sentindo o meu corpo pesado, com algum desequilíbrio ou energia diferente que precisa ser alinhada. A sessão dura mais ou menos uns 20 minutos e eu entro em estado meditativo, porque conforme eu vou sentindo a energia da mão da pessoa que está aplicando, passando pelos lugares do meu corpo, eu vou mentalizando a limpeza energética. E quando eu sinto alguma parte do meu corpo esquentar ou formigar, eu sei que é naquele ponto o desequilíbrio. Depois da sessão, eu sinto meu corpo leve, muita clareza mental e relaxamento. O método Reiki não se baseia em nenhuma filosofia ou religião. Não possui restrições e tabus. E adapta-se a qualquer cultura, raça e crença. Não é necessário acreditar ou ter fé para que a cura ocorra. Isso não fará diferença no tratamento, pois a energia irá agir de qualquer forma. Vale lembrar que essa prática não deve substituir tratamentos prescritos pelo médico. O Reiki deve ser utilizado para o alívio de problemas leves e como forma de auxiliar o tratamento das doenças. Em Uberlândia, os atendimentos e cursos de Reiki são oferecidos pelo Instituto de Práticas Integrativas em Saúde. Você pode encontrar mais informações no site institutoipes.com.br. Repetindo, institutoipes.com.br. Na escuta, Ana Júlia Gotardello. Muros, postes e calçadas. Tudo isso pode virar uma tela na mão do artista de rua. Isso mesmo, Pedro. Expressão da arte urbana. O grafite conquista seu lugar em meio ao caos da cidade. Na reportagem que preparei, explico um pouco mais sobre essa modalidade de arte urbana, seus tabus e os conceitos que transformam uma pintura em cultura de resistência. Desde a pré-história, o homem come, fala, dança e grafita. A frase do artista Maurício Vilaça ressalta uma das expressões mais antigas da humanidade, a arte de grafitar. Pesquisadores acreditam que a arte do grafite surgiu ainda na Roma Antiga, com escritas em paredes feitas pelos cidadãos romanos ainda naquela época. Atualmente, atrelado à pós-modernidade, o grafite é uma das expressões artísticas das cidades. Surgindo no Brasil nos anos 70, com pinturas exóticas nos muros da Grande São Paulo, o grafite ainda luta para superar tabus antigos. Por isso, para a artista visual e grafiteira Karen Fidelis, o grafite, antes de ser obra de arte, é expressão e resistência. E o grafite é isso. É você espalhar seu nome. É você se autopromover, você dizer, estou aqui. Como eu vim de periferia, eu tenho muito isso em mim, né? De querer ter uma voz, de querer ser ouvida, de querer dizer, olha, eu existo, eu estou aqui. Consumir grafite é consumir arte. Mas as pessoas enxergam assim? Para Karen, o grafite no Brasil ainda é uma questão de sobrevivência. Eu não consigo viver somente do grafite, não. O grafite me salva às vezes, mas como eu trabalho com outras coisas relacionadas à arte, aí eu consigo sobreviver. É muito difícil viver da arte, muito. Eu não vivo, eu sobrevivo. O grafiteiro e professor de grafite, Caco, também concorda. No Brasil, ainda é preciso evoluir muito quando o assunto é a arte de grafitar. Infelizmente, o grafite, a arte em si, ela não tem visibilidade no Brasil, entendeu? Tem os vários artistas aqui do Brasil vão para fora para ser reconhecido. Gêmeos, Eduardo Cobra, entre vários outros. Tema de muita polêmica, o que separa o grafite da pichação? Uns dizem ser vandalismo, mas Karen afirma, a essência é a mesma. Pichação não tá quebrando nada, tá trocando a cor de alguma coisa, né? Mas por que as pessoas acham que é vandalismo? Porque elas não entendem. As pessoas não param para pensar por que que o jovem fez aquilo. O que que ele tá querendo? O que que tem mais profundamente no social daquilo? O grafite e a pichação andam em paralelo. Os dois têm a mesma poética, o mesmo objetivo, que é a autopromoção do indivíduo. O grafite é os nomes coloridos. E a pichação são os nomes pretos. É essa a diferença. Um preenche de cor e o outro é só linha. Mas os dois fazem a mesma coisa. A cultura é a mesma. Por que que você acha que pichador não passa por cima de grafite? Porque é a mesma cultura. Tá todo mundo junto. Todo mundo é amigo. são as mesmas regras, entendeu? A gente faz parte da mesma tribo, todo mundo se conhece. O artista e professor de grafite Caco vive o preconceito em situações simples do dia a dia. Quando a gente chega num determinado local e a gente faz alguns riscos para demarcar, para fazer o desenho, o pessoal passa lá e chama a gente de vagabundo, vândalo, safado, maconheiro, pichador. E quando a gente faz todo aquele desenho, aí a gente é artista. Por isso, para Caco, o grafite precisa ser ensinado, porque além de cultura, também salva vidas. Quando eu conheci o grafite, eu entendi que o grafite, para mim, é um dos melhores estilos de vida que existe. É uma ferramenta que salva várias vidas. E ali eu comecei a me aperfeiçoar para ensinar as pessoas, para que essas pessoas tivessem o mesmo sentimento que o meu. Caco ainda deixa o recado e resume tudo o que o grafite é para ele. O grafite é tudo. O grafite é união. O grafite é humildade. O grafite é postura. O grafite é conhecimento. O grafite é tecnologia. Tudo que você pensar, o grafite é. E para quem curte rock, nessa edição, a Cassiana Batista bateu um papo com o Guilherme Vidal, músico da banda Venosa. Eles conversaram sobre a história e a trajetória da banda uberlandense e o cenário musical na cidade. A Venosa é uma banda de rock da cidade de Uberlândia que teve início em 2009. Os integrantes da banda são Hugo Barata no vocal, Marlon Xavier na guitarra, Diogo Machado no baixo, Guilherme Vidal no teclado e João Guerra na bateria. A entrevista será com o tecladista e integrante da Venosa, Guilherme Vidal. Olá, Guilherme, tudo bem? Para começar, eu gostaria de saber como que a Venosa começou. Oi, joia, vamos lá. A banda teve origem de outra banda que já existia, que era a Dogma, né? Que permaneceram o Hugo, vocalista, o Barato, e o Marlon, guitarrista. E eles se juntaram com músicos que já faziam parte da Dogma na época. Alguns faziam alguns shows só e resolveram encabeçar um projeto autoral. Como é o cenário musical e as oportunidades dentro da cidade de Uberlândia, principalmente para uma banda de rock? O cenário musical em Uberlândia, a gente tem algumas casas noturnas, sabe? Tem grandes eventos. O rock ele não é um estilo muito prestigiado pelo mainstream, né? Mas ele tem seu espaço, as pessoas que querem fazer rock, elas estão sempre se movendo dentro de uma cena específica, digamos assim, né? Qual foi o melhor momento da banda e quais oportunidades vocês tiveram nesses anos de carreira? Acho que tivemos algumas oportunidades muito bacanas, assim. A gente tocou em Uberlândia, por exemplo, na passagem da Tocha Olímpica pela cidade, a gente foi convidado pelo comitê, a gente teve a oportunidade de fazer um showzaço no último Mineiro Beat, que foi um festival bem bacana. Tocamos na virada cultural aqui da cidade, nesse mesmo ano da Tocha. A gente tocou num grande festival em Ribeirão Preto, chamado João Rock. Ganhamos um concurso com mais de 1.600 bandas. E a gente foi escolhido pela organização para tocar no festival junto com Nando Reis, Skank, Capital Inicial, Nath Roots, a banca, muitas bandas muito grandes, sabe? No palco principal e a gente como a única banda menor ali. A Venosa faz muitos covers de bandas e cantores consagrados no rock. Mas como é o trabalho autoral da banda e o feedback do público? O trabalho autoral foi gravado há um tempo e fomos lapidando ele. E ele está sendo lançado agora aos poucos. Temos um disco inteiro que é uma ópera rock, né? Ele tem uma coesão, ele tem uma história sendo contada aí de faixa a faixa. De agora pra frente, estamos pensando nos próximos clipes e as músicas já estão prontas. A gente provavelmente vai disponibilizar elas em muito breve. Acho que esse mês ainda, no máximo mês que vem, a gente coloca todas essas músicas no Spotify, no Apple Music, no serviço de streaming todos, né? E daí pra frente é ver a repercussão, ver o que a galera sente dessas músicas, como é que vai ser a identificação. Obrigada pela entrevista. Eu conversei com Guilherme Vidal, integrante da Venosa. Fiquem agora com um trecho da música autoral da banda, com participação do Tico Santa Cruz. A música foi lançada em junho deste ano e se chama Quem Tá Perdendo é Você. Um dia eu me canso de acreditar, estou juntando argumentos para atacar. Cada absurdo eu anotei, um tiro certo pra mudar a história de uma vez. Então cale esse discurso e pare de agir assim, esse artifício inútil não tem força em mim. Cidadão, na escuta, Cassiana Batista. Louco, alucinado pra mudar o fim. Sou esse ferido. E o Na Escuta está chegando ao fim. Você sempre pode conferir esta e outras edições do nosso programa no site www.radioinufo.tudojunto.online. Repetindo, www.radioinufo.tudojunto.online. Lá você encontra entrevistas, reportagens, programas temáticos e outras edições do Na Escuta. Agora você confere quem ajudou a fazer essa edição do Na Escuta. Na edição, Camila Romão. Nas reportagens, Bárbara Fernandes e eu, Pedro Henrique. Na produção de entrevista, Cassiana Batista. No quadro Crítica de Mídia, Caio Roberto. E na reportagem especial, Ana Júlia Gotardello. Apoio técnico de Marcelo Melazzo. Tudo isso sob orientação do professor Vinícius Dorne. Na apresentação, eu, Pedro Henrique. E eu, Thaís Degani. O Na Escuta de hoje fica por aqui. A gente agradece sua companhia e esperamos você nas próximas edições. Tchau! Na Escuta é um radiojornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorne.